Você estragou com meus sentimentos. Vou. Vai. Agora arrependido diz que quer. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor comigo, vai! Solta a voz assim, ó! A nossa